Assim, faça backtrack e prossiga até o pátio da Baité. Autorizado, acionar reportagem Charlie Tango Alfa. Voo 273 estabilizado no ILS X-Ray. Roma 273, complete sinal, chame torre 1895. 2895, voo 273. O fluxo de tráfego na curta, a linha mantém. Roger, TP 5219. Oito ingresse via Juliette para o portão 3. Juliette para o 3, dá 3894. Torre Salvador Gol 1273 passando Índia Serra, 3 checados. Oscar Fox Fox, solo 121 decimal 9 à direita. Naquele takeoff, runway 10, 100 degrees, 129. Takeoff, TP5 to 19. Polo 273, continue aguardando pista livre. 1010 hoje. 273. Stand by before taxi with Juliet. My Alpha and somebody for Juliet, Alpha Fox Fox. Para taxi, gol na 567, 1350, Campinas, POV de 155. O 1567, táxi aprovado via parte 1 em Índia até o ponto de espera da 10, quando lá torre 1895. Tenha uma boa noite. Gente, livre táxi, parte 1 no Índia, ponto de espera 1895, gol no 567, obrigado. O gol no 601 é solo? Diga solo, 601. Tem um Citation que pousou aqui na 10 agora, que está taxiando lá para o pátio 5. Por gentileza, aguarde mais um minuto para o pushback, ok? Pode ser autorizado. Assim que o Citation passar a sua casa, será autorizado, ok? Recife, 12685 e Alterne 12545. 2085, 2545, bom, boa tarde. Boa tarde. Décimo 8. 1208, thank you. Bye. 6259 Axané, após o pouso do Boeing, final da 10, ali mantém. Ali mantém 10 após 37. It has left Juliet, joined Juliet to gate, or to cross the main apron, call me again on taxi Lima, ok? O gol 601, agradeço a compreensão. Então, após o citation, quando ele com a equipe solo, assim, aí sim, liberado, puxa, chama para o táxi. Depois de passar o citation, 301, está ali, está mesmo com a companhia. Tá, King. Aquilo Serra Lima. Gente, aqui Luciana Lima, Sony 40230, modificação multiplano 2025, submantenho 090, chegada na área. Controle o EcoAlfa-Oscar, já visual com o campo. EcoAlfa-Oscar, chame torre 1895. 1895, grava até a próxima. Torre, boa tarde, da Farro Bio Eco Alfa Oscar, visual no 7. Reporte Machado, Eco Alfa Oscar. Reportará, Oscar. Brilhante. Oscar. Eco Alfa Oscar, pouso autorizado, 17, uma centena, 10 notas. Pouso autorizado, Eco Alfa Oscar. 16 até Belo Horizonte, após direto trive, após coordenação com centro. Decola da cabeceira 10, com curva direita, cumprindo a subida da EL até a posição Leda, após voo direto para a posição Bridge. O transponder é o 5446, o controle em 120.8. Proteja. Autorizado 360, apresenta o 16 até Belo Horizonte, depois trive. Da El Leda, decola da 10, curva na direita, 5446 no 208, segundo 940. Só confirmando, após Leda, voa direto Bridge, chame para acionamento no portão 01, o 1940. Firmo, após Leda, Bridge, chamaremos, 1940, grato. Oscar, Fox, Fox, turn right to Mikey Taxway, on Taxway Quebec, call tower 118.95 to cross the runway 17. Decolado 27120, decimal 8. 208, 273, ingresso de Juliette para o portão 04. Docina 6259, contato radar, passando em nível 360, vai ser a beleza. Ao 360, voando direto Leda, o 6259. Oscar, Fox, Fox, maintain position. Eco Alfa Oscar, qual pátio? Direita, prossiga até a BTA. Certo. Pelo pátio 1 em Índia, até o ponto de espera da 10, quando lá a torre 1895. Tenha uma boa noite, um bom voo, agradeço a espera. O gol 601. Disposição, né? Vai, bate o ONU. Ponto zero. Gente, após decolar em mantém 5.7. 6.8.9.7, autorizada a decolagem, uma centena, 11.9. Autorizada a decolagem, grafica no 0, 3.8.9.7. Tilo Serra Lima, vou direto do nada presente. 1897 aos 30, controle, 208. 208, boa noite, na 3897. Voo 1601, no ponte 010, pronto. Pesa da EO. 60. É o 3897. 3897, boa tarde, contato radar, estatório nível 340, vai direto Lida. 340, direto Lida, 3897. Funcionário 6259, Centro Recife solicitou que voasse na proa 195 por aproximadamente 50 milhas. 195, ciência, funcionário 6259. Uno ali mantendo zero. Mantendo zero, 301. 4, aguarde, 3529. Correção, 35464, chame Centro Recife, 12685, ao TR, 12545. 2085-2545, mandar um retorno. Silo Serra Lima, desça para 3.000 pés, QNH 1010. Sete, aos 33, controle, 208. 208, 67, beleza. 50 na proa de Mari. Olympus 02, Centplex Level 060, Mario Arrival. Centplex Level 060, Mario Arrival. Olympus 01, desça para o nível 070. Olympus 01, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 330. Limite 7 milhas nessa proa. T01, autorizada a decolagem, a centena 19. T01, livre decolagem, 210. 73, boa tarde, está autorizado para Confins, nível de voo 360, pela APRA Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, cumprindo o perfil da subida da EL até a posição Leda, após voo direto bridge. O transponder é 5437, o controle em 120, decimal 8. Gente, autorizado, gol no 273, com fins 360, vento do Lono 6. Decola da 10 com curva direita, tá? Eu leio do print. 5437, o transponder, o controle, Salvador 208. Gol no 273, 24. Correto, no 273, operacionamento. 2685, Recife, obrigado, até logo. Goma 567, Voia Lefa da presente. Voa de Lefa, Goma 567. Kilo Serra Lima, desce para 2000 pés, livre LS, porta estabilizado. 2000, vai chamar estabilizado, Kilo Serra Lima. Olimpo 01, uniforme, velocidade de escada. Charlie Tango Alfa, eu mantei 17. A estimativa de sua decolagem é mais 4 ou 5 minutos. Olimpo 02, fly direct to na position. 5219, está no centro Recife, 1288 e alterne 1260. 219. Direito, 219. O Tango Alfa vai aguardar devido ao tráfego. Decolou agora da 10, também está no perfil da Dael. 208 agora no 601. Afirma. 601, controle Salvador, voo 601, 2000 pés, saída da El. Gol 601, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, vou direto Leda. Só 360, direto Leda, 1601. Tempo 01, resta uma navegação na proa de TAP. Tan 3897, Sam Centro Recife, 12685, Alterne, 12545. 268, alterando 12545, obrigado, boa noite, Tan 3897. Primária, 12685, boa noite. 2085, obrigado, a primária, obrigado. Olimpo 02, Centro 2006, Tenet 1010. Kilo Serra Lima interceptando o localizador. Kilo Serra Lima, complexo final, Sumi Torre, 1895. 1895, boa tarde. Boa tarde. Para Romeu, Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, repórter externo, 17 de novo. Positivo. Repórter externo, que lá cancela. Ok. É o último ou tem mais algum hoje? Por 9 e 40. Direito, 1895, Golo 940, boa noite, bom final de semana. Está indo passar o festival por lá? Não, é uma ilha que tem na terra. 67, toda restrita, nível de voo 320, chame Centro Recife, 1288, é o TERM 1260. Ok, restrita no 320, 1288, 260. Boa noite, Cuno 940.0.0, pronto a decolagem. Cuno 940, autorizado. Ingresso a decolagem, uma centena 10.9.10. Autorizado, ingresso e decolagem 910, Cuno 940. Se quiser conhecer, amanhã 5h30 a gente tá decolando, apareça lá que você vai. Volta que hora? Imediatamente. 6h20 tá aí. Pronto, vou ver se eu consigo ir lá com o senhor então amanhã. É, dá pra ir quantos PLB? Ah, uns dois. Pelo menos dois que eu não sei quem é, se vai ter mais gente. Pronto, quando o senhor pousar, a gente, eu pego o número do senhor aqui no 234 e a gente conversa. Ok, pode ir lá na Aristar. 5h30 tá decolando. Charlie Tango Alfa autorizado. Decolagem, uma centena das notas. O Serra Lima pra cancelamento. O gol no 940, desconsidera a autorização da colagem, só alinha e mantém. Aliás, mantendo no 0, gol no 940. O Kilo Serra Lima cancelado, plano 42, direita, reporte final da 17. Sim, chamada final. 5h30 que eu tô falando é da manhã, viu? Não é de tarde não. Ah, entendi. Gol no 601, chame Centro Recife, 12685, ao térmico 12545. 71-2005, alternando 2545, gol no 601, agora o Centro Recife. Obrigado. Charlie Tango Alfa 43, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, uma boa tarde, obrigado. Controle de saída Salvador Cordial, boa tarde, papapá, Charlie Tango Alfa cruzando 1500 na saída da El Leda. Boa tarde, Charlie Tango Alfa, contato radar, suba para o nível 380, vai direto Leda. 380, direto Leda, Charlie Tango Alfa. Olimpo 01, reduza para 1909. Zero, autorizada a decolagem, uma centena das nós. Autorizada a decolagem, dando zero, no 940. Serra Lima, sola aos 44, prossiga direito, Aristá. É, se faça uma chamada 234. Desce para 2000 Caio, livre LS, porta estabilizado. Para 2000 livre LS, porta estabilizado, livre 01. Controle Salvador, Charlie Tango Alfa cruzando 080 já, para o 380. Agora 3,6 milhas de Leda, alguma possibilidade de coordenação com Recife e Guar Museu ainda presente? Tem, aguarda. Aguarda, Charlie Tango. Estamos com outra live, Olimpo Zero-Two. Olimpo Zero-Two, complete final, contact tower, 118.95. Tower 118.95. Foi Salvador, boa noite, Gono 940, decolou na Dael. Gono 940, boa tarde, contato radar, subafaro nível 360, vai direto Leda. 360, direto Leda, Gono 940. Ciente, pouso autorizado, 910, 100 graus, 10 nós. Via Suente, Gabriel, Guadira, Nicolas, Tiroquim. Charlie Tango Alfa, mantenha a saída. Charlie Tango Alfa, confirme, Charlie. Mantenha a saída. Mantendo o perfil da saída, Charlie Tango Alfa. Tango Alfa, chame Centro Recife, 12685 e alternem 12545. 265-2545, chame Tango Alfa. Controle, aérea, Olimpo 01, Olimpo 01, estabilizado, tudo bem. Olimpo 01, completo sinal, chame Torre 11895. 11895, Torre Salvador, Olimpo 01. Salvador, muito boa tarde, o Olimpo 01, Paraná Final, Olimpo 01, baixar trabalho. Olimpo 01, ciente, continue aguardando pista livre, ajuste no 010. Vai aguardar pista livre, Olimpo 01. Olimpo 02, underground at 50, remember frequency, via Alpha, and maintain position on Delta Texas. Bruno 940, vai Bridge da presente. Bridge da presente, Bruno 940. De repouso para o Olimpo 01? Pouso autorizado, 01. Vento 090 graus, 29. De repouso para o Olimpo 01. Tá, novembro, Oscar Romeu. Novembro Oscar Romeu, mantém as condições visuais, que é negão no 090, informa altitude. Sim, eu vou direto para Paris, telefone o código 0231. Correção 5464, acione o código 5464. Novembro Oscar Romeu. Gol no 940, chame Santa Recife, 12685, alterne 12545. 2685, 12545, gol no 940, boa noite. Boa noite. baixa a transmissão, eu só copiei Campinas. Lá de novo. Então ficou 3h20 a autonomia, 3h20 Campinas com 1.62 a bordo. É o Gol 73. 1.62 Campinas e 3h20. Está livre o táxi à direita, no ponto de espera a torre 1895. Gente, direita é o táxi, lá a torre 1895, Gol 273. Boa noite, Golo 273, ponte espera da 0, tá pronto. 3 autorizado, ingresso de decolagem, ainda puxando 0, vento em Salvador, uma centena 10. Gente autorizada e decolar, o Gol 1273. Sete três, 1-0-1, controle 1-2-0, 8-0-8, Gol 1-2-7-3. Controle Gol 1273, cruzando 10.500 metros. Gol 1273, contato radar, só para nível 360 da Euda Bridge. A Euda Bridge, sobe ao 360, Gol 1273. Papá Romeu, Romeu, Romeu Lima. Chegada a man, desça para nível 050, quando no ideal. Romeu Lima está autorizado direto do Duna. Duna, afirmativo. Voo 1884, chegada Mari, desce para nível 050 na Praia de Itapa. Reporte na rotatória 273, chame Recife 12685, alterne 12545. Recife 12685, alterna 12545, voo 1273. Papa Romeo Lima. Agora autorizado 4000 pés, ajustando a 0190. Paulo Salvador, boa tarde, Santos 3237, tem que ter informação Serra, gentileza autorização Galeão. 3137, autorizado Galeão, no nível 380 via Pesulu 10, até SMAP, após conforme o plano, a decolagem é da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. O controle 120.8 transponder 5476. Autorizado Galeão, nível 380, via Presulu 10 até ESMAP, recall da 10, curva direita da El Leda Bridge. 120.8 controle, transponder 5476 da 3137. Correto, 3137, chame para o push e acionamento. 3137. Oscar Romeo, Torre 1, 98, Simão 95. 1-8, Simão 95. Papá, Papá, Novando, Oscar Romeo. Bem, Oscar Romeo, reporte na final da 17. Passa na final da 197. O nosso 776, chega da Mari, desce para nível 050, reduza para 259. Gol 1884, desce para 2000 pés, ajuste no 010, está autorizado ILS, após estabilizando. Descendo para 2010, reportará estável. Libera a instrução aí, tá? Livre. Obrigado. Romeu Lima, desça 3000 pés. Começar de Sete Bem a cruzar nível 1950, redução para 200 nós. Boa noite. ADLS, gol e avistando, gol 1884. Bom 1884, torre 1-1-8, decimal 95. Certo, então 1-1-8-9-5, gol 1884, boa noite. Boa. Romeu Romeu Lima, autorizado ILS, aqui pistola 0, desce para 2000 pés, reporte estabilizado. Com 1776, vetor para sequenciamento, curva em esquerda, proa 020. Limite é o QD Mike 101 de Simbra. Esquerda 020, QD Mike 010, 1776. O limite é o QD Mike 101. 101, corrigindo. Boa noite, chegou 1884, a 1 milha de externo, 3 checado. 84, pouso autorizado 1-0, 1 centena 10-9. Livre pouso 1-0, gol 1884.